Rafa Vitor Juliette, passo para da Barra, frequência livre. Azul 4208. Form Zulu 41, take off runway 10 after takeoff left turn. The departure is Mike Oscar Momo, and the transition Tango Romeo Oscar Vitor Alpha Trova. Salvador departure control frequency 119.80, squawk 5034. De 100 graus com 09 nós, ajustando 07, aponte fora do sol. At level is 280. Calm back right to start, November 700, Juliette Victor. Juliette Victor is approved. Start engine. Calm back right to taxi. Minha 2 no 1 segue ainda, no ponto de espera 18.6, QNH 1017, bom voo. 1097, 18.6, obrigado. Três, prepare Dael, lê Dael e aguarde cópia. Bom dia, objeto segundo 2.6, continue a aproximação. Reporte marcador externo baixado e travado. O vento é 090 graus com 08 nós. Ajuste no 07. Portão de número 12, mantenha a posição aguardando. Meus aeronaves vão passar no pátio. São 12, aguarde. Gente, mas vai se botar no pátio da bata, confirma? Gente, autorizado, mais que Juliette Romeu. Reporte no término. Mike Echo Delta, de imediato, na medida do possível, vento 100 graus com 07 nós, ajuste no 07. Será autorizado. Tape 5437, tax via India, until holding point. That tower 118.6, turn 81017, good flight. The traffic in front of you, on holding point tower 118.6, turn 81017, American 980. Follow the traffic in front of you, on holding point, contact 118.6. Holding point 118.6, American 980, how many people on board are there? We have 98 passengers and 7 crew. Okay. Can I 1017, good flight. Thank you. 35 parelhão, saída será da El Lida, após direto, aguarde cópia. Trip 5217 após o América. Prossiga para remoto na 2. Cinco Delta, fora do solo 43, chame o controle 119.8. Júlio 340, Vespas Lulu 44, decola da 190, primeira direita, da Eoleda após Eudes. Controle 119.8, 5046, responda. Três corretos, chame para processar. Boa na 435, cópia. Ilhéus, 240, decola da 190, primeira direita, dial lida por direto, 198 controle, 5043 para fora. 5043. No 435, corretinho para o feedback acionado. Bom dia, 6225, aceito o 320, aguardo o 34. 32. Ok, Brasília 320, decolando da 190, primeira curva à esquerda, saída Momo, Alba após Albo Nidissa, após Nidissa, segue conforme plano, Puído, Brusque 10, Formosa direto. Controle 198, transponder 5052. Em 121, decimal 9. 129, obrigado. 8963, 111, acidente na sua chegada bom, desça para 4.000 pés, hoje 90, 11. Uno 10 graus com 09 nós, ajustando 097. Alfa, reporta 37, é 5236. Falta 3663, continua em acionamento 02. Sim, está aguarde. Passaredo 222, Passaredo 2223, stand by the Alpha Tango 72, park on, after, is approved, push back and start. Oh, Passaredo 2223 desligado, is approved, push back and start, come back right to taxi. Web, 5826, agilizando, ingresso Juliette Portão 4. Juliette Portão 4, Web, 5826. November, 86 kilo. Is approved, tax, come back, right to enter. On May, April. It's approved tax until April 3, but call me back right to enter on April number 1. 9.8, Oxa 6219, bom dia, obrigado. Controle Salvador, Oxané 62, Ono 1, bom dia. Oxané 62, Ono 1, quanto a Fadato, no 360, segue da El Lida Bridge. El Lida Bridge, 360, 62, Ono 1. Após 2000, possibilidade de voar direto da El? Oxané 62, Ono 1, autorizado direto da El. Direto da El, após 2000, 62, Ono 1, obrigado. Andrew de Juliette Vitor, follow the traffic on the same company until holding point. They are tower 118, decimal 6, 181017. 4208, chame Recife, minha frequência 126, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Decimal 6, Q181017. November 86, how many people on board are there? Okay, thank you, good flight. November 700, how many people on board are there? Okay, thank you, good flight. Romeo 312, prepare a Puca, transição Caju e agora de cópia. Via India until holding point, there tower 118.6, Greenwich now 1017. Está autorizado para chegar aqui a sala. Mike, bom dia, maravilha. Costa Azul, o nome do pé, decola da 17, direita, Xé. Controle 19801 ou 14, transporte. Correto, torre agora para acionamento e táxi decolagem. Um abraço. Luna 435 no 8, aguarde. Baixou, travou, 4298. Azul 4298, usado pouso, pistão na 0, vento 100 graus com 07 nós, ajuste no 07. Ele pousa no 0, estado 1017, 4298. 2 cópia. Recife 350, operação 58, decola da 190, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 199.8, transponda 5055. 119.8. 119.8, 5437, thank you, have a good day. 119.8, 5437. 119.8, we'll contact you now, Salvador Approach Control, thank you. Approach control, good morning, 3P5437. This is Fox, this is Devil, with the contact climbing to the 400, dial depart. Climbing flight level 400, 400, on dial departure, 5437. Brasília 380, via uniforme Zulu 17, na cola da 10, primeira curva direita, saída Arbora, após Arbora Elefa. Controle 199.8, 505, transponder. Confirma 50? 56. Brasília 380, apertura 17, decola da 10, curva direita, Arbora Elefa, 19.8, aciona 56, tá 3304. 3304, correction para pushback acionar. Chamará. Solo 1923, botão 7 para acionamento para posterior pushback. Centro do acionamento, você me para o push 1923. Centro acionamento, acionar para o push 1923. Solo azul 4302, livrou. Bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Esse é o lateral, azul 4302. November 86, Kilo Juliet, hold short, taxiway, runway 10. Kilo Juliet, chamou? Kairovski, mil pés, na coluna 7, direita, Xé, 0160, transponder, controle 198. American Line 980, clear to line up, take off, runway 10, wind 120 degrees, 08 knots, 281017. Still take off, runway 10. prossiga, Victor, India Juliet. Nossa, frequência livre para coordenação. Chané 62, Uno Uno, chama Recife na frequência, Uno 25, decimal 1, alterna, Uno 33, decimal 25. Entendeu, 125, Uno, 133, 25, Oxa 62, Uno Uno. Uno 33, decimal 25, Chané 62, Uno Uno. Uno 25, Uno, 133, 25, 62, Uno Uno. É... dá pra segurar aí no push só por mais alguns minutos? Azul 4298 vai ingressar Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, Azul 4298. Ok. Until hold short. É, eu vou recoordenar, porque a gente tá com uma aeronave, uma quantidade de aeronave no ponto de espera, e tem a aeronave já que... tem a nave da Gol que já tá pronta praticamente pro táxi, e vai ter que usar a retaguarda também. E ainda eu acho que não vai dar não, devido a configuração aí do pátio. Só mais um minuto, por favor. Five, five, contact Salvador, departure control 119.8. Azul 4298. Então, grato. Então, 3.63. Então, após o azul finalizar no 3, agora já estacionando, tá livre. Puxa, chame táxi. Depois do azul, então, o 3.63. Controle Salvador é o papapapá Mike. Papá Romeu, novembro, terra, novembro, na escuta do controle. Tem 5221 para cópia. Autorizado Conquista 200, decola da 10, curva direita, no perfil da Arbor, após a Arbor voa direto, Conquista 5066 transponder, controle 199 decimal 8 e a torre 198 decimal 6. Tudo de bom, é pronto para a descida. Portão tá no pátio 3 ou no, na remota? O trip, contagiamento correto, posição remota para participar, chama quando ponto para o push, será? Direto na remota. Prossiga, Mike, já tinha o meu. Mike, já tinha o meu. Mike, Juliette e Romeu. É isso, sim. Confirmando, chamou o táxi? Inicialmente aprovado, vai seguir o Airbus, que já está finalizando o push, vai iniciar o táxi. Via Índia Alfa, teu ponto de espera 10, lá torre 186, ajusta 10, 1 no 7, tem um bom voo. Só gostaria que repetisse os dados novamente, o POB alternado de autonomia, por favor. Afirmativo, só confirmando Índia Alfa, até o ponto de espera. Passaria só um passinho pra frente, por favor. Trinity decola, a linha decola sem parada no 7? 7, autorizado a linha decolada no 7, vento 120 graus com 07 nós, justo no 07, tem um tráfego já na curta final, a uma milha do externo, um Boeing da Oceania. Twin 00, Momo Depart. Momo Depart, Tiro Tureiro. As 50 mais janelas já autorizo, 6225. 07. Na Nova Inter, novembro, desse falando de voo 050. O senhor está até um pouco mais à frente? Trip 5437, chama Recife, na frequência 125.1, na alterna 133.25. Vento 130 graus com 05 nós, ajuste no 07. Boas autorizado, pista no 0, Xané 639. Nada. 119, decimal 8. 198, Vitor de Gilete. Passando o Vitor e Juliette, mantendo meu pé no corredor até reposta na fora da barra. Meu pé até reposta na fora da barra, Vitor e Juliette. América Online 80, contact Recife, frequency 125.45 or 126.85. Okay, 980, 2545 or 2685. November 86 Kilo Juliet, we'll thank Momo departure. What was the altitude restriction? November 865 Kilo Juliet, go ahead. Yes, what is the altitude assignment? November 86 Kilo Juliet, go ahead. Yes, what altitude do you want us to fly at? What altitude are we clear? November 86 Kilo Juliet, private patrol 300. Time and maintenance flight level 300 Kilo Juliet, thank you. November 700 Juliet Victor, clear to line after maintain. Táxi autorizado, Índia Alfa, tem um ponto de espera do 10. Quando lá, torre indo no 8, decimal meio ajustado no 0, no 7. Bom final de semana, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Alô, voo 923, acionado por um check, subida 10. Só um minuto, 1923, para iniciar. Eu também estou com o Oxané, um portão 1, que já solicitou. E a gente está com as aeronaves de 4, 3 aeronaves no ponto de espera. E se eu for acionando as aeronaves, eu não vou conseguir liberar o Chanel, ok? É, só mais um minuto, já vou autorizar. Dólar, calma, do Chanel 63, Uno 1, agora na Alfa, bom dia. 63, Uno 1, ciente Alfa e reposta antes da Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette, 63, Uno 1. Aguarde 3304. Aguarde 3304. Me 225 na escuta? Obrigado. Após o gol, a retaguarda, após o gol, a retaguarda, Está livre o pushback e acionamento no 01, chame táxi. Falta boa noite, aguarda ali o pushback. Chanel 63, 1-1, tem como agilizar o táxi via Juliette até o portão 9? Afirmativa, certo. E agilize o táxi até o portão 09. Certo. 1-1-9-2-3, após o Avinhaga cruzar a retaguarda, tá livre no 07, chame táxi. Posso ver que tá livre, o 23, chamava no táxi. 3304, após o Avinhaga retaguarda cruzar, tá livre no 05, chame táxi. Após o Avinhaga autorizado no 5, chama táxi 3304. Mantenha a posição aguardando, estou com já a aeronave autorizada, bang da Gol, para o push, só mais um minuto, ok? Salvador approach, November 700, Juliet Victor is with you, climbing out of 15 for 280. November 700, Juliet Victor climbing out of 280, moment departure. 280 and the moment departure, 0 Juliet Victor. Serra November, reporte, pronto para modificar. Passarelo 2223, autorizado da Polar, 100 grau, 049. Delta autorizado. November Serra November, modificado ao 06, desça para 1500 pés, ingresso no corredor interrompido. Número 2, mantém a foto de espera. Mais Eco Delta, tráfego 1h05, mantendo 1.000 pés, é um Papa Alfa 32. Saído 2223, decolou 06, chama o controle. Chama o controle 2223. Isso, gente, mantendo meu pé. Juliette, atente para a próxima, toca remete de Vera. Para 762, 258, meia bordo, 422, meia. 35, táxi aprovado, Indy Alpha, ponto de espera, torre 186, ajustado no 097, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera, 186, bom voo. Mente, bom voo. Alô, bom dia, OTAN 3259. Entra a informação, Índia. Curitiba, prepare a Dael, já vou pagar a cópia 360 que é aprovado. E Dael, guarda. Trouxe a NE 63 a 1 de informação, senhor. Nós estamos sem indicação a servidor de locais e batida do ano. Gente, eu vou checar com o inferno, 63 1. Obrigado, senhor. Vai, Red Apple. Here's a navigation chart board, 2333.